Mas meus amigos me falaram para não me apegar. Eu não tô nem aí com você, quero ficar. Mas isso me gera uma grande indecisão. Não vou me entregar de corpo, alma e coração. Tudo bem, todos falam na cidade mal de mim. Mas hoje eu só quero, quero dormir contigo. E não leve nada a sério, pois só eu consigo fazer você feliz daquele jeito perfeito que só eu sei fazer com você. Só eu sei fazer com você. Só eu sei fazer com você. Banda Swing Batidão. Percebi que você é a menina que me faria feliz. Mas meus amigos me falaram para não me apegar. Eu não tô nem aí com você, quero ficar. Mas isso me gera uma grande indecisão. Não vou me entregar de corpo, alma e coração. Tudo bem, todos falam na cidade mal de mim. Mas hoje eu só quero, quero dormir.